estou a acompanhar alguns casos que também me preocupa, que é a saúde económica e os problemas do desemprego. O Oliveira do Hospital, dos últimos dados, nestes últimos meses aumentou à volta de 200 desempregados, aumentou mais de 200 desempregados neste momento. Que houve. Isso é uma preocupação neste momento. Fiquei com garantias que o seu secretário de Estado iria ver, e levei concretamente o nome de empresas, daquelas que eu sei, daquelas que eu tive conhecimento, daquelas que os empresários, porque é um grande trabalho que temos que fazer, defender os nossos empresários, para eles possam, para que não haja desemprego e para criarmos condições para as famílias dos empresários e para as famílias dos nossos trabalhadores. Presidente, qual é o setor mais afetado, o que mais o preocupa nesta altura? Há um conjunto de pequenas empresas que precisam até de um financiamento não muito alto, mas que têm muitos postos de trabalho, empresas que têm 20 e tal postos de trabalho, outras que têm 14, outras que têm 50, e há uma ou duas que têm 300 trabalhadores, têm mais 300 trabalhadores, ou à volta de 300 trabalhadores, e por isso preocupa. Não diria que não me preocupa, por exemplo, a área do têxtil. A área do têxtil tem uma importância muito grande, mas deixa-me dizer, preocupa-me algumas empresas de panificação, preocupa-me algumas empresas de construção civil, mais na área da eletricidade, e por isso estou a acompanhar, sendo um presidente de todos os oliveirenses, estou a acompanhar, como disse, ontem pedi esta reunião com caráter urgente, ela foi marcada, vim com alguma expectativa, não vim com uma resolução ainda dos problemas,